chama do coração que dissipa todas as trevas. Ó som onipresente do ações, ó sagrada alegria perfeita, entra no templo da nossa devoção. Glória a ti, Imaculada Santa. Deusa do oculto destino do sentir em nós o imortal palpitar do coração. Glória a ti, ó vibração.